Charles 29, ajuste no zero, vou na cima. Aqui eu pego o... Coloquei o home office, está visual com tráfego agora, posição de 1 hora, 2 milhas, o Cessna 150. Positivo, vai seguir o mesmo como número 2 para aproximação visual, pista 1 no 7, chame torre 18,5 aqui no home office. O Alfa Vitor Juliette, chame torre agora 18,6, Alfa Vitor Juliette. Chama torre 18,6, Alfa Vitor Juliette. O Gol no 600, helicóptero, próxima duna, sem interferir com sua aproximação, baixa altitude, informe estabilizado. Gol no 600. Gol no 941, prossegue via para 2000, livre LS 1014. Via 2014. Ato controle, 119, decima 8. 198, Max. Pouso autorizado no zero, vento em Salvador, é, uma centena com ele. Eu tá com a treva checada. Deixa. Só voltar 3660, ingressando. Lembrando eco, ingressando alto. Ingresse na Taxi Kilo e mantenha-se no pátio 3. Está previsto portão 1, assim que possível será autorizado até o 1. Kilo, Taxi Lento no pátio 3, aguardando. 3660. Obrigado, Web. Aproximação, o tráfego que precede agora está 7 milhas, com uma centena de ground. Ok, vamos parar no ar. 18,6, obrigado. Bom pouso. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3566, vai passar Judas agora, descendo para 150. Positivo, confere, identifique, prossegue via para 2000 pés na chegada Maré 1014. Ok, na Maré, desce via para 2014, 3566. Via para 3 milhas, na final da 17, ajuste a 1014. E aguardando descida para 1000 pés. Ok, então, mantemos em 500, confere 3 minutos da casa. 7 quilômetros. Afirma, inicialmente mantendo 1500. Mantendo 1500. Torre, boa tarde, gol no 600. 600, segundo, ajuste a 1014, aguardando pista livre. 1014, aguardando no 600. O quilo Romeo Oscar se reduzir bastante, acho que dá para ser o segundo, ser o 360, pousando depois do gol. Approach and two way being April number 6. Excel my Fox. Then we can stop the taxi into the April 6? Yes. April, correct. Gate number 6. And two way being gate number 6. I guess we can taxi. Beam stand 6, that could be 1-2-1. Solo Salvador, o Super 18 está com 119 a bordo, autonomia 3 horas e 40, atento Fortaleza, pronto para táxi. Super 18, livre até o ponto de espera, lá torre 18,6, altímetro 1014. Livre até o ponto de espera, down 0, lá torre 1,9612, 1014, altímetro 58. Solo Salvador, porta era 1377. Na 377 autorizado Natal, nível 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, segue na Golfo 677, controle 119.8, acione 0275. Firme. Mostra que a intensidade de sua transição está em intensidade 1. 677, direto para Natal, chamará a torre 118, decimal 60. Controle 19.8, transponda 0275, for 0377. Controle atrasando e o apretando? Paulo, o ABAETE 481 de voo para o PAD 3. Gente, frequência livre estacional, ABAETE. ABAETE. Frequência do controle é 19.80 e o seu transponda é 0275, for 0375. Em seguida, está o final da 17. Gente, continue aguardando esta liga. Na Fox 121, continue taxi until holding point 1810, Dark Tower 118.6, connect now 1014. Okay, let's copy the Tower 121, continue taxi to holding point 10 and 118.6, copy. Yes, vai, Juliet. Solo, tá 3660 ainda aguardando para prosseguir pro 1. Fox Capuz autorizado, na 17, uma centena 29. Livre ponto, Romeu Oscar. Solo, tá 3660. 3660, livre até o portão 1. Livre até o 1, 3660. Meu Bravo Oscar, mantém escuta, por gentileza. Era 1377, copiou a instrução da torre, transporta 0275 e a frequência do controle é 199.80. 199.80, transporta 0275, confere. Entra no táxi 277. Posição 8001, faz inicial, push. Afirmativo, no 10 autorizado, pushback, acionar, chama e táxi 8001. Vamos lá, 8001. Para o puxo 6721 no gate 4. 17. Sim, só revisando agora a felicitação, Júlio. 4, aguarde cópia. Para 4, aguarde. 6721, autorizado no 4, puxo back, acionar, chama o táxi. Chama o táxi, 6721. Passando no 377, no ponto de espera da hotel, torre 1 no norte, décimo ao meio, ótima, 3014, bom voo. Paulo Gol, 9600, livrou. O Filome Oscar. 0, boa tarde. 9600, boa tarde. Ingresse no pátio 3 e me chame para ingresso no pátio principal. Ingresso no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, 6600. Obrigado, Paulo Gol, ingresso. Mustang autorizado subir para 2.500 pés na, sobre a linha do litoral. Tive contato com a Bravo Oscar. Salvador Azul 4089. 4089, Vitória autorizado 360, via Prisco 50, né, cola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda após Bidev, controle 199.8, e o transporte é 5006. Controle de Salvador, muito boa tarde, 3193 da TAM, decolado na Cisco. 3193, conforme autorizado, vigilância. Escuta. Uma 8, transponder 5006. Saída é da El, após da El Leda e após Leda Bidev para interceptar a aerovia, azul 4089. 1941 na torre. 12 horas agora, mantendo 500 pés no setor. Sub mantém 1 no 1.500 pés. Estabilizado, meu pé, azul 941. Torre 18.6 no 941. Boa. Anguilha Bravo, prossiga. Anguilha Bravo, pronto, pronto. Confirme, tem fora de voo. É um bom local, vai decolar de Salvador, a gente vai tomar certo, vai até o setor do aeroporto. A pista livre. 1.200 pés agora, tá ok? Positivo, leva as asas no equipamento então. No 1.000 pés, o controle opera em 1.99.8, acione no transponder 0.1.22. Falou, Salvador, são 8001, pronto para o táxi. 5-1, a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Natal. O Tango de Abravo, planejamento correto, chame agora a torre 1 na noite desse momento, para o acionamento táxi da colagem, por favor. TAM 8001, táxi inicialmente até através do portão 62, aguardando instruções. Até o portão 612, agora na distância, 861. Para o táxi com 130, 3 horas e 50, alternando Maceió, 6721. Campo. Para a pista que prossegue. Para 197. Gente, reporta a final da 17, é, como é que está agora? Reportará a final da 17, é, como é que está? 377, cruzamento mediano, 377, gente, vai decolar a partir do hotel ou a partir da 10? Não, negativo, vai ficar cruzamento aqui. Gente, autorizado o cruzamento na pista, mantenha a delta. Vai dar passagem ao voo, aguardar instruções. 600 às 14, direito 219. Mas é o 941, acho que o 60 já pousou. 3, 0, 7, 5, senhor. Aguardando autorização para o táxi. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia. 2, 1, 2, muito boa tarde, é o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, bem grande na alta. Na frente do gol. Bruno, boa, táxi, via Alfa, dando passagem ao tocar na frente. Após quilo, me chame no pote 3 para prosseguir até o portão 7. Afirmativo, se quiser botar o forçário na frente aí, senhor, pode liberar ele na frente da gente, ele vai mais rápido. Ok, conforme orientado, dando passagem ao Tucano. Ok. O forçário 377, na escuta? Na escuta. É possível manter antes da passagem ao gol, chame o solo 119. É só guardando o gol. Chame o solo 119, 1377. Chamará Solon 219. Caraway 11, clear to take off from a 10, 100 degrees, 18 knots. Aqui é só pick up from 10, down 11. Passando 377, cruze Alfa, o Gol está esperando a sua passagem. E me informe no ponto médio do pátio 3. É, como é que está? Qual é o estacionamento após o pouso? É para a hangar da Baca. Gente. Corrigindo, agora eu prossigo até o ponto de espera, ver Juliette, lá na torre 18-6, chama até 1014, desculpe. Via Juliette, 18-6, no ponto de espera, 1014, sem problema, 861. Já vai ingressar na base, 197. O Romeu, Oscar Bravo, autorizado, prosseguir até o ponto de espera da 17. Flores, Salvador, Chanel 63, 95, transfera 30 até o 160, ciente da Oscar. Identifique 6315, prossegue ao 040 na BONF, 1014 é ajuste. Ficou, 040, BONF, 1014. 6315. Acionamento, chame TAC, chame PUSH, azul 409. Autorizado o acionamento, vai, pra, vai chamar pro PUSH 409. Passando na 377, siga o arco da TAM até o ponto de espera da 10. Lá novamente, 2862. 77. Bravo Oscar, mantém a ponto de espera, 17. Mantém. Way 121, airborne at 17, Salvador Departure Frequency 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, Salvador 121, goodbye, thank you. Have a nice trip. Starway 121, climbing to level 350, Puka Departure. Fox 121, climb 350, Puka Departure. 350, Puka Departure, 121. Quebec, Lima Mike na Quebec, torre 1862 para o cruzamento. O senhor chamará na Quebec, o Oscar, lá, senhor escutando lá. Obrigado, senhor. Boa tarde. Na Quebec, torre para cruzar a pista. Chamará na torre para cruzar, obrigado. Salvador, é como é que está? É, torre Salvador. Confirma a matrícula. Ué, como é que tá? Eu estava com problema na máquina, parece que melhorou o problema. Será que autoriza a remeter da presente aqui para a minha área de voo? Autorizado, faça o TGL ou a remeta da presente e prossiga com o ProSul. Com o ProSul, é como é que tá? Obrigado. 6721, no decolagem autorizado, uma centena com 15. Está iniciando, 6721. Foi estabilizado 3566, acende o helicóptero, ainda não avistou. Positivo. Lima, aqui o Zulu, chame o Centro Recife agora, 12685, BR-3365. Pro Açu, aguardando transferência. Romeu Oscar Bravo, ingresso 17, reporte Livrano. 754 para pushback e acionamento na posição 3. No 3, autorizado pushback e acionar. Chame táxi, gol no 754. Chamará para táxi, gol no 754. Golf Eco, Golf Eco Serra 201, go ahead. Golf Eco Serra 201, que foi edificado para o Paraná. Cabral já acionado no Capilé, quando autorizado táxi e decolagem pela 17. Autorizado táxi, recorre para a Pantera. Pantera, recorre para a Pantera, quebrado. Oscar. Praia do Forte para ingresso via litoral, acione 0222. 3566, torre agora 186. 3566, 183? 6, meia dúzia. 186, ok, até daqui a pouco. Controle Salvador, boa tarde, web 6721, no decolando a sua escuta. Controle Salvador, retornando aqui, ué, como é que estamos para o corredor axé? Que mil pés, corredor axé, como é que estamos? Obrigado. Vai, Vidia Brava, ali mantém. Caminhando, então eu, Vidia Brava. Thomas, tá presente? Livre. Thomas, obrigado. O X-Ray Lima Fox 121, stop climb level 310. Stop climb level 310, Starway 121. Ajuste no 014, entra na centena 159. Livro pouso, stop 3566. Starway India Bravo, standby no transponder. Standby, India Bravo. Quero contato. Oscar, frequência livre. De voo para Salvador? Negativo, capitão de voo, Papa Romeu, isso ligou pior. Confirme, não fez? Não fez, voo pior. Está ciente que no rota extra previsto que as aeronaves têm que ingressar no terminal Salvador já com modificação ao plano de voo executado. Confere? Confere, porém não tem estrutura para isso, não há telefone, não funciona na região, não tem nada que funciona aqui. Eu entendo, comandante, eu entendo, não tem problema não. Ah, confirme apenas o tipo do equipamento, o tipo da aeronave. Bravo F-58, informa que está com 3 horas e meia de autonomia e 4 a bordo. Isso é pior. Positivo. Standby. Para o táxi azul 4089 e 84 a bordo, autonomia 3 horas e 37, alterna com fim. 328, informa helicóptero próximo à Duna, sem ter frequência de aproximação, informa estabilizado. 7, 328, tabela de campo. Padrão de Salvador, boa tarde, A3, 5491, outra 5491, eu identifique na proa de Bonf para executar a chegada Bonf, desce, mantém o 050. 050, descendo, 5491, não seria possível voar, Pilos? Livre. Confirma? Livre. Livre, Pilos, 354, aberto. Boa Sul, atenta a esteira de turbulência do tráfego, o vento é uma centena com 20. Ok, uma centena com 20, após o passar do tráfego da terceira, por lá decolado, carne quebrada. Um 924, identifique, desse mantém o 060, chegada a Mari. Força aérea. Estou quando a torre 118 decimal 60. 566, solo 23, direito 219. 219, olho pra trás, 566. clear to the Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 400 via Upper Zulu 14 until Golf Romeo, Uniform Fox Fox, then Upper Zulu 1, then according flight plan route. Takeoff runway 10, after takeoff right turn, dial departure Delta Alpha Echo Lima, then Lida position, Lima Echo Delta Alpha, then fly Crate position, Charlie Romeo Alpha Tango Echo. Squawk code 5001, Salvador Departure 119.80. Correction, Apex Blue 1 4 now, Apex Blue 1, Kaitan Road. After the part of runway 3, correction, right hand, direct to Nael, Delta Alpha Echo Lima, then Lima Echo, Delta Alpha, then Ray. And squad 5301, the part of the question 119, Apex Malte. Copy, question 201. Profi Echo Sierra 201, read back correct. Start approved. Come ready to taxi. Solo Salvador, Otan 3566, boa tarde, livrou. 3566, boa tarde. Taxi via Alfa, aqui no pátio 3, após portão 9 do pátio principal. Ok, Alfa, aqui no pátio 3, portão 9 do principal, Otan 3566. O Eco Mike Tango prossegue via Corredor Bonfim, o Eco Mike Tango, mantendo um no meu país. Mantendo o país no Bonfim, né? O 3290. 861925, 198, bom voo. 198, boa tarde, Azul 1. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4089, está pronto, ponto de espera, pistão no zero. Gente, mantém ponto de espera, o Azul. Mantém, Azul 4089. 12685, Tower 121, goodbye. Bye. Salvador, tá 861, boa tarde, cruzando 2300. Confere, conforme autorizado, vigilância 8001. 8001. Tango e a Bravo, mantenha 500 pés, linha do litoral. Controle Salvador, Papa Romeo, Tango e a Bravo. Tango e a Bravo, 500 pés, linha do litoral. 500 pés, linha do litoral, grato. Puxando R63115, informa aeronave mil pés próxima à duna, sem interferir com sua aproximação. Desça para 2000 e informe estabilizado, livre LS. 3200, estabilizado, livre LS, 3215. O Eco Mike Tango, mantendo 1 no mil pés, corredor Bonfim, informa aeronave em aproximação na chegada Bonfim, descendo para 2000 pés, o Eco Mike Tango. Confirm, pessoal on board. Back to go 1095. Back to home. 69 a bordo. São alternadas a alternativa de Fortaleza, 4 horas e 25 minutos. 754 Ring, no ponto de espera 18.000, que chama-se 1014. Positivo, segue, observando os tráfegos. Golf Echo Sierra 201, clear attacks via Apron 3, then Juliet, until holding point runway 10. Sierra contact tower 118.6, turn 8 now 1014. Taxiway Apron 3, Juliet, contact runway 10. They will tower 118.6 and 10-8-1-0-1-4, Torre agora 18.6, com pouso 18.6, grato. O Mike Tango, é com o Mike Tango, confirme, vai prosseguir para Candeias da presente? Eu tô com o problema de Candeias, eu tô querendo me afastar na radial 340 de Salvador até 1.0 milha. Tan 3566, no solo 28, libera a direita, solo 1219. Tan Observador 6395, aproximação final, 2 milhas externas. 219-328. 1500 pés autorizado. 2500 é o Tango de Bravo. Controle Salvador, é o Tango de Bravo. Prossiga, Tango de Bravo. Aqui próximo ao aeroclube, 500 pés, solicita um sobrevoo próximo ao Shopping Salvador, sem interferir com a aproximação. Livre, reporte para o retorno. Tomara retorno, Ilha Bravo, grato. Tenha 395, passou simples, baixar pra lá. Autorizado, pouso 100 graus 219. Autorizado, pouso 395. Bom dia, maintain road short from runway 10. Your number 3. Força Aérea 1377, decolou 30, chame o controle, 1 no 9 decimal 8. 1 no 9 decimal 8, controle, Força Aérea. Oceaner 6315, autorizado, pouso 100 graus 179. 195, autorizado, pouso. 1 no 9 24, reduza para 200 nós. Reduzindo, 1 no 9 24. Controle Mike Gillette, o meu livrou, setor de São Caetano, vai com problema de Paripe. Positivo, pro de Paripe, o Gillette, Mike, o meu. Controle Força Aérea 1377, transfere. Força Aérea 1377, controle. ...001, chame Recife, 12685. 2685, bom. Força Aérea 1377. Saindo no 377, acione 0275, prossegue conforme autorizado, saída Conde. Força Aérea, prossegue saída Conde. Conde, transponder 0275. Inapa, November 857, aposição plano, plano. Controle 198, transponder 5051. 0010, passa para o localizador 924. Vai manter até o 060? Nesse mantenha o 040. Vai descer então aqui o 040. Posição Interlagos, o Papa Romeo, Whisky Golf Oscar, na proa da rotatória. Positivo, o Whisky Golf Oscar, chame torre agora, 18.6, mantendo 1 no meu pé. 18.6, Golf Oscar. Papa Romeo, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, chame passando a rotatória. Reportará rotatória, Whisky Golf Oscar. Azul 4089, autorizado decolar, 080 graus, 119. Autorizado decolagem pista 10, Azul 4089. Livre LS. Reportará estabilizado, livre LS, trip 5491. 0, decolada 10, curva esquerda, Pucas e Par, Upper Zulu 10, 198, 5050, é o gol no 600. No 600, cotejamento com a rotina para pushback e acionamento. Trabalhei para o pushback no 600. 6315, taxi via Kilo, pátio 3, após posição remota 1-2 do pátio principal. Kilo, pátio 3, após remota 1-2, pátio principal, 395.